Mano, eu já passei dessa fase de tentar e só ficar no quase. Tô em órbita, piloto a nave. Vou zerar a vida no level hard. E eu me sinto Percy Jackson, navegando no mar de monstros. Dizem que eu reencarnei o Michael Jackson. Se eu sou um rei, então me dá meu trono. Os deuses colocaram um holofote em mim. É o meu momento de brilhar. Eles podem duvidar, mas quando eles veem o que eu posso fazer, acham que eu tenho um super poder. Dizem que eu sou incomum. Eles me chamam de jogador número um. De cima do palco eu faço o mundo tremer. E hoje eu vou cantar até o céu descer. High up in the room. Eles me chamam de jogador número um. Que eu nunca deixei de ter fé. Como o tira, ainda guardo raiva dos outros. Eu não nasci abençoado, me chame de Rock Lee. Foi na base do esforço que eu vim pro topo. Tô cozinhando, hit, estúdio é minha cozinha. Eu não aceito preconceito, nem tua piadinha. Meu verso pisoteia verme, me chame de Júlio Verne. Dei a volta no mundo em 80 linhas. Já morri mais vezes do que me orgulho. Eu sou o fruto do silêncio, a causa do barulho. Eu sou maior que tudo isso, eu juro. Eu sou o ego que eu machuco e também a alma que eu furo. Meio psicopata, de um lado zapata, do outro pirata. Meu verso tá matando sede que nem rum. Canto toda a verdade, meu verso é realidade. Ganhei destaque porque sinceridade virou incomum. Não tem pose pra foto, não é sorte, é só foco. Meu brilho desfoca o olho gordo do teu zoom. Eu não brinco no jogo, nem minto no verso, truta. Por isso me chamam de jogador número um. Eles me chamam de jogador número um. Me dá meu trono que eu sou o dono. Mandalorian, filho do abandono. E qualquer missão dada é missão cumprida. Mesmo que eu tenha que sair com mais feridas. Sabe que foram vários quase aqui. Foram várias traves sim, mas ainda tô aqui. Zerei o jogo sem nem precisar de treta. Eu escolhi o nível hard e vim parar nesse planeta. Você nem ouve rap que é opinando as minhas letras. É igual voltar no tempo sem o efeito borboleta. Eu sei que é incomum, eu ainda sei o número um. Já zerei o jogo tantos anos, esse é só mais um. Então deixa eu te falar onde eu vou tá. No final de 2021, doidão com os pirata bebendo rum. No estilo de Jack Sparrow, mano, nada espero dessas pessoas que brotaram só depois do meu sucesso. Poucos no caminho, torcendo pra isso dar certo. É um blefe, aperta a tua mão, depois te flecham. Velozes e furiosos, sabe? Deixam tu correr, depois te fecham. Sabe que vencer é só um detalhe aqui. Eu tô no nível hard, sabe que eu brotei de nave aqui. Esse é o tipo de jogo que eles nunca vão querer que tu controle. Então liguei o foda-se, fiz meu próprio console. Rod, eu sinto suas dúvidas, eu ouço suas desculpas. Disse que seu fracasso não é culpa sua. E sim do mundo de hoje. É assim mesmo, quem não sabe jogar sempre preocupa no controle. Confia em mim, tá tudo sob controle. Mark Zuckerberg nos escuta, pois escutas nos nossos telefones. E o governo observa nossas crianças pela mira de um drone. Só quando a gente entende que a coragem nunca dorme, o medo some. Andar na corda bamba sem cair, fazer seu nome. É isso que separa os meninos dos homens. Me sinto Spar de Silva contra o Chelsea. Esse é o anime da minha vida, sou protagonista shonen. Tô com foco na subida, eu sei que o topo é longe de vitória e de comida. Nós sabe o que é ter fome. Não queria punchline, então tome. Só queria andar de Nike ou Tommy. Vocês não sabem nem metade do que eu vivi nesse mundo. Mano, eu já passei vontade, por isso eu vou comprar tudo. E eles ouvem esse som, e eles não acreditam. Dizem que é um absurdo. Não, isso é 7 minutos. Quando eles veem o que eu posso fazer, acham que eu tenho um super poder. Dizem que eu sou incomum. Eles me chamam de jogador número um. De cima do palco eu faço o mundo tremer. E hoje eu vou cantar até o céu descer. High up in the room. Eles me chamam de jogador número um.